aprovado nível 340 com fim, via 558, decolada 28, mantém a proa, primeira curva, após 3 mil pés. Saída gole com transição 11, controle de saída 19-3551-576727. 5157, chame pronto. 5157, reportará pronto, 6727. Azul 4071, cópia. Tá pronto, cópia, azul 4071. Autorizado 320 para Campinas, apoio 58, decolagem 1-0, corrijo decolagem da 28, curva esquerda após 3 mil pés, saída agora e transição Gonza, controle 1935, 5156, transporte. Lado Campinas, nível 320, decolada pista 28, curva esquerda, transporte 3 mil pés, saída agora e transição Gonza. Acelerador Whisky 5 Point, controle Salvador 5935 e confirmando o transponder 5156. Correto, chão pronto. Para pronto, do 4071. Miles, to intercept on final, set runway 17. Romeo Golf Victor, report. On final runway 17, wind 220 degrees, 04 knots, QNH 1013. Okay, I will call you back to establish on final at runway 17. Táxi, hoje, 6310, está com 84, tem uma autonomia de 3,10, não tem nada, Caju. Caju, 3,10,84, ingressa na Índia, Alfa, no ponto de espera 28, a torre 183, 1013 o ajuste. Ingressa na Índia, Alfa, no ponto de espera 283, 1013 o ajuste. Romeo Golf Victor, clear to land, wind 210 degrees, 04 knots. Approved to land at runway 17. Confirmando, foi o 3455.8, Romeo Bush. Negativo, foi o 3662 no portão 2. Tá livre o seu Bush, chame táxi. Vai chamar o 3662. not that too far. Good night, Romeo Golfito. São 09 e solicita o push, o acionamento, né? Vou pegar o push. Confirma a sua posição? 09. Fiat informe para push. Acionamento para push, 4071. Dan 3662 para o táxi, temos 112 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Fortaleza. Tá livre até o ponto final da 28, Índia Alfa, 183 a torre, 1003 o ajuste. Índia Alfa até o ponto de espera da 28, 183 para a torre, 1013 o ajuste agora, 3662. Apenas corrigindo, alterna Recife, o 3662. Alternando Recife, sim. Solta 3455 no 8 para pushback acionamento. Solta 8, tá livre, você puxa um táxi. Câmara. Salvador, o Caçador 06. Caçador 06, prossiga. Próximo ao farol de Itapuã, prossegue para pouso no Graé, Caçador 06. 6, Caçador 06, mantém Itapuã aguardando para prosseguir baixo pela direita. 10, 06. Salvador, azul 4071, posição 9, agora sim, pronto, push. Gente, eu liberei o tráfego do 8, pra push, agora seu push. Ok, então tá aguardando, 4071. Seu nome é 310, decola 107, controle 119.35, uma boa noite. Boa noite. Caçador 06, autorizado, base pela direita, chame nacional, Caçador 06. Senhora, da final da 17, Caçador 06. Boa noite, TAM 3858 com a Juliette, autorização 3W0 Fortaleza. Boa 390 Aguadicop. Escuta. Salvador 3455 acionado com 176 a bordo, com 3 horas e 12, alterna Guarulhos para o táxi. Vento 200 graus, 06 nós, ajuste 10, 13, vai prosseguir para pouso na pista 17. Rebater, doutor. Vai realizar a base pela direita ou pela esquerda? Pela esquerda. Rasca Golf Kilo, chama na perna do vento da 28 para cruzamento, Rasca Golf Kilo. Caçador 06, livre pouso, vento 200 graus, 069. 706 vai livrar na Oscar. Tan 3662, a linha decola da 28, vento 200 graus, 069. A linha decola da 28, 3662. Solo Web 6727, portão de número 4, pressionamento na posição e posterior pushback. Aciona na posição, chama push 6727. Chamará push 6727. Solo livrando na Oscar, o caçador 06. Caçador 06, solo 3-1, uma quarta frequência livre, uma boa noite. Boa noite, grato, 06. Quilo a 30 segundos para cruzamento. Alfa Golf Kilo livre cruzamento e base, chama na final da 17. Golf Kilo. São 3662, decola 32, controle 1, 19, decimal 35, uma boa noite. 4071, pronto para táxi, está com 122 a bordo, 3 horas e 50, e alterna com... Está autorizado até o ponto de parada 28, via Juliette Alfa, torre 183, e o ajuste no 0 no 3, azul 4071. Ele está com Juliette Alfa, até o ponto de parada 28, lá torre 183, azul 4071. 4071, 350 com fins, confirme o PAB apenas? PAB é 122. Gente. Para o pushback, o 6727. O som 4 está livre, chame táxi. Chamar a táxi, 6727. Esquilo, fala os 3h30, no corte de frequência livre, uma boa noite. Com controle, ok? A possibilidade, dependendo das aproximações aí do controle. O sabe que o vento agora para 10 é 180 com meia dúzia. Está variando um pouco, mas nessa faixa aí de 180 com meia dúzia. Vou coordenar o controle só a saída, ok? Afirmativo, com essa pressão, com essa vento, nós estamos com a de decolagem na pista do céu. Firma. Tá 3858, Fortaleza. Já tenho sua cópia, só um instante. Web-627, o controle devido à aproximação das aeronaves, solicita que decole da 28 mesmo, ok? Então permanece aí da Gole, curva esquerda. Tá livre o seu táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 28. A 283, ajuste Mi 3, o vento tá variando bastante, ok? Agora tá 220 com meia dúzia. Sem problema, vai prosseguir então via Índia Alfa para o ponto de espera da 28. Quando lá, ponto de espera 183, decolando, mantendo a proa 3000 após curva esquerda. Obrigado pela coordenação, uma boa noite. Salvador, boa noite, tá 3152. Prossiga. A autorização é possível? Afirmativo, confirmando é 3852? Não, é o TAM 3152-330 para Recife. 330, eu estou sem o seu plano aqui, mas já vou colher na sua instante. Muito obrigado. Ah, só para ter uma ideia, já tem uma prevista, a saída prevista? É Recife, Aron, Melim. Confirme? Aron, transição, Melim. Obrigado, Aron, Lunito. TAM 3850, cópia? Cópia. Autorizar 390 Fortaleza via Pesulu 19, decola da 28, direita, Momo, transição frote. Vai manter pro até 3000 antes de iniciar a curva à direita na Momo. Controle 11935, 5164, o transponder. Autorizado Fortaleza, nível 390, Pesulu 19, decola da 28, curva à direita na Momo, frote. Mantenha até 3000 a proa. 119-35, 2 de saída, 5164, o transporte, 3858. Correte, um pronto. Passará pronto, 3858. 3455, iniciando a decolagem 28. Gente, 3455. Azul 4071, Nalim mantém na 28, confirmando. Ali mantém na 28, Azul 4071, só confirmado, continua a restrição de manter 3 mil pés no eixo de decolagem, posso curvir para a esquerda? Sim, ativo. Ali mantém na 28, 4071. 2455, decola 42, controle 119, decimal 35, mofa noite. 935, obrigado. Alô, tá 3858. 3858, prossiga. Chega aqui acionamento na 612. Livre, chame táxi. Reporta na táxi. 152, confirmando nível 330. Apelo? Gente, agora de cor. Assista. 7, web 6727, ponto de espera da 28 pronto, decola de imediato quando autorizar. Objeto 6727, faz início da rolagem do azul ali e mantém na 28. Faz a rolagem do azul ali e mantém na 28, 6727. Azul 4071, livre decolagem, vento 2, 10 graus, 069. Livre decolagem, pista 28, azul 4071. Escuta. Autorizado 330 Recife, via Perisic 58, decolada 28, após 3000 curva à direita, na Aron, transição Melim. Controle 1935, transponder 5170. Possível, autorizado para Recife pela Perisic 58, após 3000, Aron, Melim, 1935, 5170. Corretinho pronto. Controle 1, 19.35, uma boa noite. Controle 19.35, azul 4071, boa noite. Paulo, TAM 3858 para o táxi 61 a bordo, alterna Teresina com 5 horas e 35 de autonomia. Teresina 535, para você 61 ou 161? 61. Ciente, prossegue Juliette Alfa 183, eu estou indo no ponto de espera da 28, 1013, ajuste. Prossegue Juliette, Alfa, ponto de espera 18-3, 1013, TAM 3858.